4-0-4-0. Bom dia, 4040, informação em curso é Delta. Para confins, eu tenho 360 já aprovado, pronto, cópia. Curso Delta, pronto, cópia. E para confins, 360 já aprovado, cópia. Azul 4040, autorizando para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Apozulo 21, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto Tozop, conforme a roda do plano. Controle 1-9, decimal 35, transponder 5150, azul 4040. Muito obrigado para a Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, 360, e autorizado 21, Bocala de Rosero, primeira curva direita, saída Arbor, após Arbor, direto para Elefa, e após Controle 1-9, decimal 35, transponder 5150, azul 4040. 5-5-0, cotejamento correto, azul 4040. Portão 1, chame pushback, senhor Metro. 5-4-0, bom dia. Alô, bom dia, voo na linha 1, informação Delta, 3-8-1, 4-0. Bom dia, voo 961, Delta, confere, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Mall Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle opera em 1-9, decimal 35. Transponder 5-1-4-6, gol no 961. Comentado, Regenero Galhão, 2-3-6-0, 2-4-2-5-7-8-2. Comentado, controle à direita, na da El, após da El voa Leda, Irumi. Controle 5-1-4-6, cotejamento correto, gol 961, portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Olá, minha dúvida, 5 para o localizador, com a esquerda na proa 120, livre aliança, que se reinforme estabilizada. Papapá, Bravo Eco Romeu, 2 milhas para Coral, serviço vai dar terminado, chame Ilhéus, frequência 120, decimal 1. dia, 62, uma milha e meia do Alder Mader. 9996, deixa para 2000 pés, que é negar 1095. 2000 com 1095, 9996. Voo 9996, operação para final do ILS X-Ray, pista 90, curva à esquerda. Voo na proa 200, limite ao localizador. Pista 200, limite ao local, voo 9996. O número 2 agora na aproximação, em cima do sol para 2209. Após o TAP, completa a chegada à mar e desça e mantenha 3 mil pés, que é legal, 0,95. Eu, após o TAP, para 3 mil pés, que é legal, 0,95. Após o TAP, Duna, saiu do capital, por favor? Confirmo. Ah, tá. 225, autorizado Alfa, chama ingresso da Taxi Juliette. Para o localizador, curva à esquerda na proa 130, foto estabilizado. Esquerda 130, foto estabilizado, com 9996. Olha, libera a missão de 2000 em Duna, para o Rio, 5973. 15973, desça e mantenha 2000. Autorizado final e LL, que se rei, pistão na zero, informa no localizador. Cancelado as edições, está livre de interceptar o localizador, o 5973. Ah, tá. 25, agilizando, autorizado o ingresso do Juliás, portão 62, acho. Para o externo, complete final e LF, chame a torre 1895. 1895, boa. 0040. Torre Salvador, gol 9996, estabilizado no X-Ray da 10 visual. Gol 9996, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 1019. Gol 9996. Livre pouso, pistão no 0, gol 9996. Gol 1961, no táxi aprovado até através do portão 07, observando o Airbus da Avianca ingressando agora no pátio principal para o portão 612. Assim que o mesmo estiver totalmente parqueado, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera do pistão 0, que é legal no 05. Ponto de espera quando pronto, chame torre 1 noite, decimal 95, no 961, tem um bom voo. Trazado o taxista outra vez a posição, taxista da aeronave da Avianca, após a mesma parada na posição, dois ataques, parte principal, Índia, ponto para dar 10, torre 1295, gol 9961, bom dia. Bom dia. Duas milhas para passar externo, complete final ILS, torre 1895. 1895, com capa. Salvador, bom dia, Rio 5973, com a pista na sala. 5973, continua com a pista na sala, vai dar pista aí. Ao livrar, chama 219, a gol 99. Para o Salvador, muito bom dia, gol 99, livrar. Bom dia, gol 99, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, nas horas. Portão 1 aprovado, puxa o acionamento, chega táxi. A 961, apoio da aeronave nacional, alinhar e manter pistão 0. Apoio da aeronave nacional, pistão 0, alinhar e manter na 120, pistão 961. Salvador, um bom dia, é o gol 1759, uma informação Delta, descendo 160, passou 210, tá bom, filho. 1759, contato radar, dessa via chegada Bonfim para 4 mil pés, querendo 110, 15. Em 1015, descendo via, chegada Bonfim, eu vou 1759, que está dentro de 4 mil pés. Direto pelo cancelada de instruções de velocidade. Ok, muito obrigado então. Instruções de velocidade, direto na proa de pelo, o bom 759. Crash em campo 21, decimal 1, e o 5973, solo 3. De novo, obrigado. Solo 961, decolagem autorizada, pista 10, vento 110 graus, 7 marchas. Segura a decolagem, pista 10, 961. Alfa Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio 5973. Alfa Kilo, até o pátio Rio 5973. Decolagem 32, controle 1935, boa viagem. 1935, boa viagem. Salvador, bom dia, 1961, não passa 1600 pés na Dael. Contato radar, sua via saída da El para o nível 360. Descendo via da El para 360, 91, cidade de Lamos da El. Lado da El, gol 91. Da El, gol 91. 18 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 3 horas e 10 de autonomia. Azul 4040, táxi aprovado à direita até o ponto de espera que está no 0, que legal no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre na frequência 1 no 8 decimal 95. Azul 4040, tem um bom voo. Ele vai táxi à direita e vai para a espera da 1 no 0, torre no 1 no 8 decimal 95. Azul 4040, boa tarde. Salvador, bom dia, voo 4040, pronto, ponto de espera para o 10. Do 4040, autorizado a alinhar e decolar a pistola 0, vento 110 graus, 7 anos. Autorizado a alinhar e decolar a pistola 0, do 4040, com a pé. Controle 1935. Controle 1935, pode te pegar. Boa, Itapu. Salvador, bom dia. O azul 4040. Azul 4040, contato radar, suba via, saiu da Arco para nível 360. Viado 360. Chame centro 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Mano, centro 125, decimal 1, alterna 123, 133, decimal 25. 961. Quando hoje vou, alterna 133, informação delta. 093, dessa via chegada Monf para 4.000 pés, QNH 1095. Via Monf para 4.000, Trapo Salvador, está 3153, informação Delta, portão 2. 759, continue descida para 2.000 pés, QNH 1095, após, pelo completo a chegada a Bonf, reporte localizador. Q2000, 1015, após pelo completo, você é o número 1 para aproximação? Firmo. É, condições de modificação de regras a presente, completado mais pela esquerda, pista no zero. Plano FR cancelado aos 4.1. Desça para altitude de tráfego, autorizado a base final direto para 1.0, que nem é 1.0, não fica falando ponto visual com o campo. Ponto visual com o campo, muito grato, está cancelado o plano, esquerda, está completa a visual. Azul 4040, voe direto o Eletra. Está presente, voe Eletra. Ô, Salvador, bom dia, Federal 9970, formação de alta. Me pronto para o pushback, senhor. Obrigado. Obrigado, Amari, para o nível de voo 050, vigilância. Via, General Amari, 50, uma chance de voar direto, zona. Direto ITAP, Sideral 9970. Direto ITAP, 50, Sideral 9970, obrigado. Federal 9972, desça para 2000, que é negar 1095. 759 já visual com a pista? Afirmo, visual com o 2 de julho. Fechando agora a torre em 1895, bom, 759. 1895, muito obrigado e um excelente dia. Azul 4040, passa nível de voo 170, chame o centro em 1260, até 1288. Companhia 01288, bom dia, obrigado. Salvador, gol 1759, Buenas. Autorizado, sinal, visão, pista 1-0. 759, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0, grau 7-9. Livre, pouso, pista 10, gol 1-7-0. 99-2. Zero 9972 autorizado, sinal ILS que se veio e informe o autorizador. Autorizado, tomando no ar. Solo aos 4.000, libera direita, solo 1291. 1291, vai livrar a direita na frente. Obrigado, bom dia, 7 para Gol. Bom dia. Gabon, para 4.000 pés, tem Renan 9015. 4.000, via chegada Gabon, 0015 também. 2. Portão 2 aprovado, chame táxi TAN 3153. Manda táxi TAN 3153. Sai veio TAP. Cancelado a restante TAP, 1015-2000. E está autorizado, ele é? Guarda a autorização dele, é? Guarda a autorização, será 1. Bolo 759, bom dia, autorizado Alfa, chame ingresso TAX 6 Juliette. Alfa, reportaram para ingresso ali, no 759. Coluna 093, reduz a velocidade para 220 mais. 2209, coluna 093. Novo localizador, 9972. Federal 9972, complete final, ILS, torre 18, décimo 95. 295, Federal 9972. 9972, muito bom dia. Visual com o campo? Mais alguns segundos, acredito que sim. Sim, te informo visual com o campo. Dentro no aeródromo 100 grau 79, ajuste no 015. 72. Os autoridades estão no zero, vento no 00 grau, 79, 9972. 72. Magnética 1-0 do MDT Sembra. Direito 230, limitado pela 110, 1-0 de Sembra. Sotaque do aeroporto da TAN, o previsto seu portão será o 04. Vai aguardar a CDS para o aeroporto. Zero autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, informe o localizador. Forma estabilizado, autorizado ILS, geral 9970. Santos para 3153, com 94 a bordo, autonomia 340, altero na carteira. Passos 340, Campinas copiado, 3153, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera sistema 0, Querengal no 015. Ponto de espera quando pronto, chame Torre 1-8, decimal 95, 3153, tem um bom voo. No 759, autorizado ingresso com cautela, observando o Airbus, portão 4. Sete com cautela para o 4974. Curva esquerda na proa 210, limite ao localizador. Esquerda 210, limite ao lado. 9972, falou 52, libera direita, só no 211. 219. Falou, Salvador, bom dia, geral na 972. Bom dia, Cidral 9972, autorizado Alfa Kilo, faixa 3, até o sinalizador na polifaixa 9972. Alfa Kilo, faixa 3, sinalizador. 9973 para o localizador, curva esquerda na proa 120, desce para 2000, forma estabilizada. Esquerda 120, desce para 2000, forma estabilizada, 093. Contato radar desça para o nível 050, chegada à Mária. 050, chegada à Mária, possibilidade de guarda presente, dura, senhor? Fui direto ITAP, número 4 na aproximação. Opa, direto ITAP, 975, mantém, deixa para 5000. Autorizado ingresso e decolagem sem parada 3153, vento no 00 grau 7. Decola 10 separada, 3-1. Segurar 9970, complete final e ele é essa que se vê e chame a torre 1895. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando apenas a rolagem do Airbus da TAM, que se inicia nesse instante. O vento no aeródromo no 00 grau 79. Prosseguindo agora, Sideral 9970. Fala, Salvador. Bom dia, o TAM 3670. Informação amanhã, está na posição 3. Salvador. 890, bom dia. Eco confere. Recife, dentro 330. Já pronto, Fábio. 3890, autorizado para Serra Brava, no meu Foxtrot, via para o Zulu 7, nível de voo 330. Pista em Zulu 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponder 5165, TAM 3890. Controle 1993, transponde 5165, cotejamento correto, TAM 3890, portão 3, chame pronto para o push back acionamento. Geral, já na conta final para a conta. 93, permanece na aproximação, aguardar a pistaria. Primeiro 9970, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00, grau 79. Sai baixo travado, livre pouso na 10, será o 9970. Então 3153, decola 56, controle no 208. 208. Corrigindo 11935. 935, obrigado. Todo Salvador, tem 3153, decolou. 3153, contato 1-10, suba via saída da EL para o nível 360. Saída da EL 360, 3153. 3517, desça para 2000, general 1095, cancelado as inscrições em pelo. 3015, cancelado as inscrições em pelo. 3517, desça para 2000 pés. Nove sete zero solo 57, libera a direita, chame solo 211. Vai chamar 211, será o 9-0-0. 093. Está livre, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus, meia dúzia no 9, ajuste no 0, no 5. Livre, pouso, pistão no 0, voo no 0, no 3. 7-0, bom dia, autorizado Alfa e Kilo. Pátio 3, atentou o sinalizador naquele pátio, 9970. Alfa, Kilo, pátio 3, atentou o sinalizador naquele pátio, 9970. Desça para 2000 pés, que é 1095. 2000, 4201, muito bom dia, Eco confere, Campinas, eu tenho 340 já aprovado, a senhora está pronta para cópia? Pronta para cópia. Azul 4201 autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 119.35, transponder 5172, Azul 4201. Azul 4201, sempre autorizado para Gamutina, nível 340, pista em uso 10. Após a decolagem, curva direita, saída da AEL, transição Motiva. Controle 11935, transponder 5172. Protejamento correto, Azul 4201, posição 8, chame transporte pushback, acionamento. 4201, sim. Solo, Salvador, Azul Alfa, que se rende. X-Ray Lima, prossiga. Lima, solicita autorização de reboque, parte 3, para o fim número 1. X-Ray Lima, aguarde só mais alguns instantes para início do reboque. Lima, no aguarde. 193, solo 0800, libera a direita, solo 1211. Suzana, direita, 219, valeu. Duas milhas para o externo, complete final ILS, turno 18, decimal 95. Sim, 357, liga bom. 5975, autorizado final ILS X-Ray, qual é o localizador? Sente, autorizado ILS X-Ray, chamaremos o localizador 5975 Rio. Afirmativo, Rio 5975, inicia a adução para aproximação, vai seguir tráfego 7 milhas à frente, a 2319 da tarde. Fazendo teste do tráfego, 5975, reduzindo para a velocidade de aproximação. 3153, passa nível 160, chame o centro em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 351-3325, 3153. Salvador, Santana 3, 2390, na posição 3, posição 3 aprovado, puxa estacionamento 3890, chame táxi. Salvador, estacionamento 3, 2390. Solo Salvador, bom dia, o gol 9093. 093, bom dia, autorizado Alfa e Juliette para o portão 11. Alfa e Juliette para o 11, 5975 complete final ILS, torre 18, décima 900. 895, grato. Rio 5975, continua a aproximação número 2 para a curva. Sente, como número 2, 5975. No 7, solo 06, libere direita, chame solo no 21. 21-13, 5-7. Salvador, motivo 9-9-0, 980, contato um radar dessa via chegada a Monte para 4000 pés, general 9015. Galeão 0300. 2211, bom dia, Eco confere, Galeão 360 já tem um aprovado. Vai pare da El Leda Irumi e aguarde o meu top 6211. Tá na vaga, tá na 3517, aguarde o início do táxi da aeronave da companhia, seu portão será o 02. Tomador 5975, bom dia, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3, atendam o sinalizador do pátio 5975. Alfa e Kilo, pátio 3, atendam o sinalizador do pátio 7, observe o táxi da aeronave da companhia, 5,5 se iniciar, autorizado ingresso, portão 02357. Gente, pode aeronave da companhia, que vem ingresso 02357. Alisson, 6225, autorização Brasil. Alisson, 6225, bom dia, Brasília, ciente, eu tenho 380, já aprovado, informação Eco. Prepare Arbor Elefa e aguarde o minuto cópia, número 2. Escuta, assim aqui da Eco. Paulo Salvador 3890 com 1951 na borda, autonomia de 3 horas e 50 minutos, toda na portaleta, próximo táxi. Confiado 3890, táxi aprovado à direita até o ponto de espera, pista no 0, que é igual no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no 8, decimal 953890, tenha um bom voo. Autorizado táxi à direita até o ponto de espera, 1 no 0, quando lá, Torre 1 no 8, decimal 95, obrigado, um bom voo. Também, senhor. Puxa, 6211, na escuta para a cópia. Para a Copa, 621, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via Upper November 857 até Moussu, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi, controle Operem 1 no 9, decimal 35, transponder 5173, Oceaner 6211. É, 62-11, autorizado Salvador, Galeão, nível 360, via Upper November 857. Decola da 10, curva direita, saída da El, após da El, Leda, Leda direto e Rumi. Controle 119, decimal 35 e o transponder 5173, Oceaneiro 62-11. Protegimento correto, Oceaneiro 6211, portão 5, chame pronto para o pushback do acionamento.